Às vezes me dá um, às vezes repito. Só quero respeito por você. Só quero ser assim. Não é doente, é viciado. Não quero pena, nem que duvidem de mim. Meu autista não é doente, é especial pra quem entende. Meu autismo não é fraqueza, é força vital. Sou especial pra quem entende o que é ser real. Não tô pedindo favor, só compreensão. Sou Enzo Gabriel com orgulho e emoção. Tem dias de luta, tem dia de luz. Mas cada passo que dou é vitória que reluz. Encaixo no mundo do meu próprio jeito. Só peço empatia e um pouco de respeito. Não me rotule, não tem te mudar. Temos que aprender com quem sabe amar. Enzo é exemplo pra gente mudar. Só caminhe comigo, me ajude a voar. Minha essência é pura, minha mente é fiel. Sou único e sou Enzo Gabriel. Ô Rogério, Caminguei, traz o gelco. Autismo não é fraqueza, é força vital. Sou especial pra quem entende que é ser real. Não tô pedindo favor, só compreensão. Sou Enzo Gabriel com orgulho e emoção. Então lembra de mim quando vou morrer. O diferente também sabe amar. Não sou doente, sou só natural. Eu sou apenas eu, artista especial. Ah, meu artista não é Adão, é comum. É especial pra quem entende que meu artista não é sozinha, só sabe tal. Eu especial pra quem entende. Meu autista não mente, é especial pra quem entende. Meu autista não é doente, é especial pra quem entende.